através do farol da Barra, vai para a travessia da Baía de Todos os Dias, para Papa Romeu. Gato, livre frequência. Sim, a gente é livre. Papá, papá, Zulu, Alfa, Juliette, controle Salvador. Cuidado, ele está no final da cabeceira à esquerda. Cheio de graça. Obrigado, companheiro. Graças, amor. Essa informação, objeto 6709. Paciente. Objeto 6709, autorizado a colar a pista no 022, 00 grau, 069. Livre decolagem, 6709. Uno nave decimal 8, aciona 5061, no coteja. Galeão 36, Zulu 14, da corda 10 para a direita da El Blaze. 198 a controle, 5061 no transporte. 605. 605, cotejamento correto, eu chamo para pushback acionamento. 3859, pronto para cópia? Pronto, cópia 3859. 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via Upper Whisky 58 até Sorocaba, após Upper Alpha 310. Saída Gole, transição Gonza. Decola da 10, curva direita, controle 118, corrijo 119 decimal 8. Aciona 5056, proteja. Ativa autorizado nível 360 Curitiba, via Upper Whisky 58 até Sorocaba, após Upper Alpha 310. Decola pista 10, curva direita, saída Gole Gonza, 198 no controle, 5056, transponder, TAN 3859. TAN 3859, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 3859, está pronto pushback acionamento no 08. Fala, papai, Francisco, Hotel Eco, ligou para o Pátio 3. Whisky Hotel Eco, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, 3, Whisky Hotel. 3859, autorizado, chama para o táxi. Para o táxi, TAN 3859. Para o táxi, TAN 3304, 114 a bordo, 4 horas e 10, alternando com o FINS. 1-8888, após etapa, Serra Vitor 366. Negativo, Serra Vitor 366, obrigado. Controle Salvador, Bandi Web 6709, decolou, cruza 2000, gole o fito. Bom dia, 6709, contato na decolagem, suba ao 340, saída Gole. 340 na Gole, 6709. Ouro 923, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterna 13325. 288, 13325, gol 923, bom dia. Tem cabeceira no zero. Guardão no zero, isca teleco. Viu, Matheus? Aguarde para a cópia, até o eco. Ok, só queria saber, o horário que está aí para os 23, é isso? Ah, afirmo. Ok, está vendo que tem que fazer uma deliagem. Vai, é bastante. Pista no 021, 90 graus, 069. Livre decolagem está 10, deslocado está 3663. 304 na Delta, pronto. Comando 304, mantenha ponto espera da Delta. Negativo, vai manter o ponto espera. 3663, decolagem do exército, controle 119-8. 119-8, obrigado. 8 a bordo, altímetro no 014, táxi via Juliette Alfa Delta, na Delta chame torre 118 decimal 6, bom voo. Ativo Juliette Alfa Delta, na Delta 863259, obrigado, bom dia. Alô, 6311 da Avianca. Siga 6311. É possível ir pela uniforme Whisky 58? Olhe Salvador, é o TAM 3663. TAM 3663, contato na decolagem, suba ao 340, saída da EL. 340, pode coordenar o 300, na da EL, por favor. Mais contato com o centro. Aguarde coordenação 3663. 63. 0. Gente, 6311. 1-3-3-2-5 1-2-8-8, 1-2-3-2-5. A secundária 1-3-3-2-5 3-3-2-5, ok. 6-7-0-8. O TAM 3663 está executando desvio à esquerda aqui para evitar uma sua frente, né? Após o desvio, TAM 3663, oi Dael. Após o desvio, Dael. Quando pronto, autorizado a decolar, pista no 021, número 0 grau 059. A aeronave que o precedeu na decolagem formou o bando de pássaros sobre a cabeceira 28 à direita. Ciente, autorizado a linha de decolar, atenta pássaros na cabeceira oposta, 3304. 3602, transfer, centro da Mike. 50, chegada Mari, 3602. 50 na Mari, 3602. Mantenha 300, tá 3663. É o 300, tá 3663, graças. Decolou aos 24. Confirme e mantém-se a sucessão de pássaros sobre a cabeceira. Bastante pássaros na nossa direita. Sente grato pela informação, chame em controle 119 decimal 8. 19-8, bom dia. Esse é aqui o Delta 380 Rio de Janeiro, saída prevista da transição Blast, aguarde cópia. Alterne 1-3-3-2-5. 1-2-2-8, a primeira? 2-8.8. 2-8-8-3-3-2-5. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304, decolado 2000 pés na Gole. Eita, espera, né? Poderão ouvir Morro de São Paulo. Legal, obrigado. Nada. TAM 3304, contato na decolagem, suba e mantenha, nível 360, saída Gole. Saída agora em 360-3304. 359, autorizado decolar pista no 08160 grau 0 menos. Informativo livre decolagem, TAM 3859. Passando 366, voo no 888. Voo no 888, complete aproximação, chame torre 18, decimal meia dúzia. Chamava aí, muito obrigado. 3859, decolagem 27, chame controle 119, decimal 8. Antigo controle 198, TAM 3859, bandido. Voo no 982, desça para o nível 060, chegada Mário, ajuste no 094. 060, voo no 982. Taxi via India e Alfa, atento à viatura na Alfa sua frente, na Delta chame torre 18, decimal 6, bom voo. India Alfa Delta 18-6 no ponto de espera da Delta, 1605, prestando atenção na viatura ali dentro da aero. A 3602, desça para 2000 pés, o ajuste no 04, reporte localizador. 2000 no 04, reportarei. Voo 982 é autorizado, 050. 5982. TAM 3304, chame Recife, 128.8, alterne 13325. Pode repetir a frequência, 1288. 128.8, alterna 13325. 13325 a secundária, obrigado, bom dia. Controle, TAM 3859, informa desvio à esquerda, proa 230. Quantas milhas TAM 3259? 3 milhas, aí já retorna na proa de gole. Copiado, 3859. Sou 372, o gol 1888. 3454, autorização Recife, por gentileza. 888, confirme trem baixo e travou, autorizado pouso pistão 0, vento 170 graus, 0 menores, cabeceira deslocada. Ok, vou pousar com o trem baixo hoje, tá avistando a pista já. No 888, Santa Cete, eu só posso autorizar seu pouso, só reportando o trem de pouso baixo travado, certo? Mas eu falei que hoje está embaixo travado. O ponto de toque é depois daquele caminhãozinho que está ali, não é? Na faixa tem um pouco após a Delta. Onde estão os homens trabalhando é bem à frente lá, né? Isso, isso. Mais ou menos através do avião que está taxiando aqui. 0 saída da Eldiner, curva direita, controle 19-8, transponder 5065. 6319, cotejamento correto, chamará pushback acionamento. Chamará push acionado. Forma que eu vou pedir o reavivamento da faixa aqui. É bom reavivar, tá muito fraca assim, onde tá entrando o avião mais ou menos, né? Ela tá bem fraca do ângulo. Isso, exatamente. Ah, ok. Gol 1605, ponto de espera, tá visual com a aeronave da Gol. 1605, autorizado, alinhar e manter a cabeceira deslocada no zero. Alinhar e manter na 10 com a cabeceira deslocada. Também informa que tá bem apagadas as marcas na pista. Isso é até os 45. Aguarde, vamos verificar a mensagem aqui conforme recebemos. Ok, estou aguardando a mensagem para confirmação. Oi, obrigado. Gol no 982, desça para 2000 pés, ajuste no 014, reporte localizador. 3000, reportar localizador, gol no 982. Aproximação lá de longe, vê muito mal essa marca. Realmente é necessário reavivar, é só próximo que dá para ter essa certeza. Seja. Controle Salvador, muito bom dia, eu tive 4x4, informação mais. Bom dia, Trip 54 no 4, contato a 5 milhas para a posição Conde, corrigindo Coral, voe em posição de Mare, para ingresso na chegada. Ajuste 1-0 no 4, reporte para a descida. 14, vai reportar o pé de descida, e a tomada 4 no 4. Decola a pista no 0, vento 190 graus, 059. Iniciando, nome é 05. Vento 190 graus, 059. Thank you. 45 ou após o 55. Ok, eu vou avisar a companhia. Deixa. Outra 3602, interceptado, localizador. A 3602, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 602, continua a aproximação, reporte visual, tem repouso baixado travado, informe os primeiros 1200 metros fechados. Metros fechados, reportarei. 1905 decolou aos 34, chega em controle 19.8. 19.8, boa. Bom dia. Chegando 605, contato na decolagem, suba ao 360, saída da EL. 360 da EL. Confirme visual, campo. Afirmo. 3602, autorizado, pouso pista no 0, vento 170 graus, 08 nós. Primeiro, 1.200 metros fechados. DR 3602, livre pouso, primeiro 1.200 metros fechados. Autorizado Rio, celular título 14, autorizado número 380, decola da pista 97, com curva direita após, saída 10, Israel, transmissão Black. 1198, controle 5063 no transponder, terra pelo Delta. Sim, no transponder. 5063. Terra pelo Delta, cotejamento correto para acionamento de torre 118, decimal 6, informamos altímetro 1014, bom voo. Obrigado, senhora, 14, 19, 6. Obrigado, bom voo. 3, 4, 5, 104, pronto para cópia? 101, acionado parte do Ugraé, piloto de comando Volney, com POB 06, missão policial, intenção decolar com Proaçu, visual com Serra-Serra, a ponta de Serra, após decolar de Serra-Serra, o 01, para ter autorização Proaçu. Gente, corredor a chance? Afirma, corredor a chance, direção a Nordeste de Amaralina. 220, tem condição de manter essa velocidade ou superior até próximo de Duna? Afirmo, se eu quiser manter 250 nós. Tá suficiente, estou aí por 5414. Vou ir na presente posição. E TAP, TIP 5414. TAP, você tem que manter? Velocidade, pô! Pode, se der pra incrementar pra 240 nós, é melhor para o sequenciamento. Descido 5414. 5414, desça para o 050. 050. 06 decolou aos 38, chame controle 119 decimal 8. 198. Pode 101, reporte pronto para decolagem. Pode 101, pronto para decolagem. Pode 101, autorizado a decolar, pista 190 graus 059. Evitando decolagem, clamará para o sol 01. 3602 decolou aos 3. São solo 38, chame controle. Chame solo 121 decimal 9, livre à direita. 129, livre à direita. Segurar a frequência em seguida para Veracruz. Copiado, mantenha a linha litoral 510, reporte no farol da barra, Guardião 06. É. Salvador, Guardião 01, fora de sol. Guardião 01, mantém sobre o litoral, chame controle 119, decimal 8, decolou aos 39. Aos 39, sobre o litoral, chamará controle 119, decimal 8, 01. Cruzeiro 02, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 1 Kilo. Alfa, reporte antes da Kilo, 3602. Ono 605, chame Recife, 128.8, alterna 13325. 28335, boa. Cópia. 3454, copia. 3454, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5067, coteja. Autorizado Recife, nível 330, pelo Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju, decolando da 10 com curva à esquerda. Controle de saída em 119 decimal 8, no transponder 5067, o seu 3454. 3454, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Vai chamar o 3454. Final da 10, baixa travada. 1982, tráfego avistado, autorizado, pouso visto no 0, vento 160 graus, 06 nós, primeiros 1200 metros fechados. Excelente, 1982, vira o pouso. Sete controle, prossiga. Zulu Alfa Juliette, mantenha corrigindo. Desça para 1.500 pés, ajuste no 0 no 4. Vou na proa da rotatória. Zulu Alfa Juliette. Estamos com 105, 4 e 10, 4 horas de autonomia alterna Galeão. Esse para 2.000 pés, 1.014 ajuste. 5.000, 1.014, para 050. Ciente, aguarde para o táxi 6311, altímetro 1014, ciente 1005 a bordo. Ciente. 3602, táxi via Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette 0504, né? Alfa Salvador, 3454, está no 9, pronto para pushback acionamento. Autorizado 3454, chama para o táxi. Autorizado pushback acionamento, vai chamar para o táxi, 3454. 31 no 1, táxi via Índia, Alfa e Delta, na Delta, Xane Torre, 1-8, decimal 6, bom voo. Índia, Alfa, Delta, 118.6. Isso aí, beleza. 126, desça ao 050, chegar no Mari, o ajuste no 014. 050 na Mari ou no 014, nessa dois. No 4, velocidade a critério. Sim, o senhor, para o 5-4 no 4. Velocidade a critério, o trip 5-4 no 4. Assente com 350 nós. Bianca 6311. Bianca 6311, além mantém cabeceira 10 deslocada. Além mantém cabeceira deslocada no 0. Bianca 6311, quando pronto, autorizado a colar pista 10 graus 08 nós. A aeronave que o precedente da colagem formou bando de pássaros sobre a cabeceira 28. Ok, obrigado. Guardião 06, teu retorno. Teu retorno.